DJ Sinistro. É Crank Brasil, meu chapa. Lia. É um de nós. GS Ponta. Outra fita. Moleque zica. Esses moleque é zica. Esses moleque é zica. Esses moleque é zica. É pura adrenalina. Esses moleque é zica. Esses moleque é zica. Esses moleque é zica. É criada perigo. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. É nessa sintonia que o som vai estralando, tocando nos radinhos, nas vieles se espalhando. É made in Brasil, tio, é rap nacional. É música urbana invadindo seu quintal. Agora é outra fita, é um de nós nativa. Aqui da 19 pra todas as periferias. Não é comédia não, tru, não sou marionete. Eu quero só ouvir no rádio os mesmos flashback. Eu quero coisa nova, tem muito som que é foda. Por falta de espaço, ouço sempre a mesma bosta. Eu quero que é meu, se não der eu vou buscar. Se for ficar na frente, pode pavo atropelar. Nossa cultura é nobre, o rap é muito forte. Pode bater no peito que a nação é hip hop. É o nosso contra-ataque, o gueto fortalece. DJ Sinistro é zica, quem não é morra de estresse. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é pura adrenalina. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é criada perifa. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. A verdade é uma só, não adianta maquiar. É o certo pelo certo, se duvida vem provar. Vamos roubar a cena, vamos invadir as telas. Mostrar pro mundo todas as frases ditas por Mandela. Eu quero que é meu, a nossa cota é ganhar. Sem medo do dinheiro que é bom ter que pagar. Pra que se esconder se o nosso rap é verdadeiro? O Túlio Deck sim é rap feito no banheiro. O som é muito bom, o terror vem de batom. Aí DJ aumenta o som porque o salão é o caldeirão. Sem medo de pancada, sem essa de escrava. Os direitos são iguais, erga a cabeça mulherada. Chega junto com o charme feminino. Talento é pra mostrar, não é pra ficar escondido. Então vem na geral, levanta a mão, estrala o dedo. As mina é tudo zica, pode vir, mas com respeito. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é pura adrenalina. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é criada perifa. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. Eu curto o crank. Rua pro mundão, um de nós é a multidão. O mic tá ligado, faz barulho, treme o chão. O bando tá formado, o ambiente é hostil. GS Fonda é nós, pode crer, Crank Brasil. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é pura adrenalina. Esses moleque é zica, esses moleque é zica. Esses moleque é zica, é criada perifa. Eu curto o crank. Eu queimo o alto-falante. Eu curto o crank. Mixtape Ultra Fita.